você livre, bom pouso. Obrigado, bom trabalho, bom domingo. Lima Papa Mike. Igualmente. Azul 41, 113, chama Recife na 251, na alterna na 3325. Sim, Recife, 1251, alternando na 3325. Recife, 1-3-3-2-5, obrigado. Por nada, bom voo. Já, boa semana. Passe passagem 2231 e descida para o tráfego, se escuta. Passaria 2231, muito boa tarde, acena identificação, DECAL 050, chegada Mari. Identificando, descendo 050, chegada Mari, passeio 2231. Se possível, a Proditap dá presente, senhora? Aguarde, eu passaria 2231. Bela máquina. Oi? Passaria 2231, autorizado, ITAP. Negativo, dá presente pro ITAP. Passaria 2231. Índia Bravo, reporte fora do solo, vento no aeródromo 170 graus, 110. Bravo, fora do solo, está autorizado a transferir o controle, tá? Gente, como vai ficar nas proximidades do Eto Wild? Vai ficar na nossa área de jurisdição? Pode manter essa até a vertical do Et, reporte para o regresso, mantendo a escuta permanente. Por enquanto... Sim, vai manter o primeiro voo aqui no teste, não vai conversar disso, também já bravo. Na escuta, condicionado, permanente, bravo. Estimativo, no próximo tráfego que temos aí, está em torno de 10 minutos para o bloqueio de Simbra. Assim que necessário, vou solicitar que o senhor afaste até o litoral e aguardando a liberação para o sobrevoo do ET, ok? Positivo, então está presente, já vai com o proa do ET, mantendo a vertical da paralela, o TAM já bravo, ok? Ok, conforme então. Bravo. No 807, desça para 2000 pés, 1017, autorizada final IRS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado. Pois não, senhorita. Desça para 2000, 1017, livre final IRS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 com 17, chamada estabilizada. 755 sem controle. 755, ok. Indicado. Ligando 40. Tem condições de manter até o próximo apelo? Abrimos, vai manter 240, certo. Mantém 240, descendo para 3 mil pés ajustado, 1017. 3 mil, 1017. Passarei 223, zona indicada. Nós. Redução 220 nós, passaredo 2231. 220 reduzindo, passaredo 2231. Boa, descendo a 060 pro EDTAP na High Speed. EDTAP High Speed, 418, boa tarde. Ali ainda é claro, pistola zero autorizado, 170 graus com 89. Tango de Bravo vai iniciar o sobrevoo, seu, na sua escuta. Estimativo, mantenha a frequência permanente, Tango de Bravo. Bravo. Siga, Tripe. Jetstap no 060, 60. 3, zona 55, PLB 188, 4 horas, região zona minha, terra na Galeão. 4-1-1. É, Chutan 3, zona 55, autorizado táxi A, pátio Indian Alpha, na Ponte Espera, monitora torre 6295. Aeródromo, por favor, sir. Posso, 150 com 8. 150 com 8, estamos abraço. Brava. 755, vetor radar para o sequenciamento, mantenha presente para o limite, será o localizador. Mantendo a prova, limite ao localizador, no 755. Passarelo 2231, vetor radar para o sequenciamento, curva à esquerda para o 015, limite será o lock. 015, limite o lock, passarelo. 8, eu controlo com a viagem. 208, muito obrigado, bom dia, Azul. O Tango de Abravo na escuta? Na escuta, Tango de Abravo. Tô com 737 da Gol, passou Duna. Vou precisar que sua faixa é até o litoral, aguardando o reingresso, por gentileza. Positivo, Tango de Abravo está presente, então vai interceptar o litoral, aguardando a passagem do avião, para poder voltar. O Tango de Abravo. Positivo, eu tenho uma sequência inicialmente de mais 4 aeronaves. Talvez vá fazer uma espera em torno de uns 10 a 15 minutinhos, ok? Positivo, Tango de Abravo. No 075 estabilizou. Afirmo. Torre 98.95. 18. 95, 95. Obrigado. De Costa Azul, na litoral 7. Positivo, obrigado. Bono 075 na escuta. Afirmo. Bono 075. Formação de tráfego à sua direita, helicóptero tipo Robson 44, mantendo o setor sul aí da aproximação da pista no zero. Afastando-se para o litoral. Não interferirá na aproximação. Cheque o trem 170. 170 graus, 8 nós, pouso autorizado. 7 baixo letra, Bolívia, na 190. 5-0, descendo para 2 mil pés, ajustado 1017. Passareto, 2231. Descendo Passaria do 2231. Passaria do 2231, seguinte, aguarde para transferência de comunicações. Não para transferência, 2231. Bono 755 estabilizado. Estabilizado, Bono 755. Torre 118.95. 2954. Boa. Salvador, boa tarde. 732-17, informação papá. Autorização para no controle da sequência, que também é o órgão responsável pelo sequenciamento da pista 10, informando o seu retorno aí para a sequência. K3155, tráfego a 1 milha do externo, decolarei de imediato quando autorizado. Afirmativo. Reposição e manter, aguardando a liberação para a decolagem. Vai alinhar e manter o K3155, já estou pronto para decolagem. Afirmativo, gol no 755 na escuta, torre. Escuta estabilizada, é que foi da 1-0. Sente, continua agora a liberação, irmã Zatã tomando posição para a decolagem assim que pista estiver liberada. Sente, 1-755. Gol 1-075, no solo 1-7, direito 2-9. Teste, manda a posição dura em mais 5 minutos. Positivo, vai aguardar aqui em Costa Dursa. Na sua escuta permanente, o Tango de Abravo, se passar, se puder me avisar, para poder voltar para lá e andar no chão. Tango de Abravo. Tipo, já passou o marcador externo. Sete, já passará. Sete, já passará. Gol 07. Bono 925, boa tarde, acena a identificação dessa para 4000 na chegada Bonf. Identificou 4000 na Bonf, 925. Levo Kiloinski, tá, para informação tem um tráfego do Victor Mike Quebec passando agora, corredor Veracruz ao 1500 pés. Suba para o 1500 pés na próxima vertical de Veracruz, via corredor reporta através de Paripe, o Bravo Kiloinski. Zuno 55, declarado ao Zuno 8, controle 1208. 208, boa. Firme sua posição. Entende? Sua informação, então, Mídia Brava, eu não tenho contato radar com o seu tráfego do presente. Vou aguardar mais uma varredura do radar, o Tamija Bravo. Positivo, Bravo. Tamija Bravo está presente, torre, 118.95. 118.95, Tamija Bravo, agradece a colaboração. Pronto, Copa. Ok, até o Etwild, o Tango de Abravo, mantendo a escuta permanente. Temos um outro tráfego um pouco longe, ainda uns 5 minutos, a gente vai solicitar aqui a parte novamente, ok? Positivo. Então você espera ainda sobre o litoral, tá? É, o tráfego está na aproximação instrumento com... passando em TAP agora. Só um instantinho, já te atendo. O passeio 2231, no pouso autorizado, pistão 0, 140 com 10. 7, saindo. Sessão Champagne Ingresso, Fox Tango Oscar. Tango de Abravo na escuta? Na escuta, Bravo. Ok, da presente está livre até a UET. E na sequência será solicitado novamente para retirada, ok? Da área. Positivo, da presente já está indo para o UET, Tango de Abravo. Alinhar e manter o Foxtrot Tango Oscar pista no 7. Mantenha Tango Oscar até da passarela que vai cruzar o eixo 1735. Meu peso ajustado 1017. Completa redução para aproximação e reporte estabilizado. Reduzido, reportará estabilizado 5488. Do 41118 chama Recife, 1251, alternando no 3325. Poderia confirmar a frequência do Instagram? Afirmativo, 1251, alternando no 3325. 351 3325, muito obrigado, bom dia. Igualmente. Tempo aí, zona 55, retomando a subida para o 340. Ciente. Tá legal, obrigado. Fox Tango Oscar, decolada 823, destino agora controle, 1-2-0-2-1-8. 208, Oscar. Controle, o Fox. 3-1. Fox Tango Oscar, o senhor decolou da 1-7? Colou da 1-7 com curva à direita via litoral, Axé vai manter. 1.000 pés, corredor Axé, reporta através do farol da Barra. Quando possível, seu estimado de pouso para Siri. Tango Oscar, através do farol da Barra, estimado. Através Paris, descendo Interlagos, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, reporta visual com 1-7. Reporta visual com 1-7, Vitor Mike Quebec. Estabilizou? Estabilizou, 5488. Torre, 11895. 1895, muito obrigado. 5488. Conéber. Vou assistir uma pouso seria aos 2000. 2000, copiado, Fox São Gosta. Ok. Salvador, Chanel é 302. Puxa, acionamento, correção 6314. Aguarda a passagem do Passaredo, após autorizado, 6314. Juliette, remoto no 4, Passaredo 2231. Já bravo na escuta tua? Tango já bravo, controle. Tango já bravo, dá presente direto pro litoral. Direto pro litoral, dá presente bravo. Victor, Mike Quebec, final 7 autorizado, chama na curta. Autorizado, final 7, chama na curta, Quebec. Tango já bravo na escuta? Torre, o trip 5488. Baixou e travou estabilizado na fila. Tango de Abravo, a torre está tentando contato. Ok, o trip 5488, ciente do tráfego, tínhamos um helicóptero no setor de aproximação, porém mantendo aí no máximo 500 pés. O helicóptero já estava afastando sua direita para o litoral, no chamado corredor Axé. Não interferirá na aproximação, pista 1-0, pouso autorizado, 1-30 graus, 89, 5488 da trip. Autorizado, 5488. Controle. Torre, o Tango de Abravo já interceptando o litoral, aguardando nova autorização. Guante, vou solicitar novamente que mantenha essa frequência, ok? A gente questionou o controle, ele estava na escuta do controle. Mantenha a frequência da torre 1895, aguarde o regresso aí para o Ed. Positivo, aguardando a autorização, tá? No resto da turma, mantendo o órbita, o Tango de Abravo. Vitor Mike Quebec, final no 7, autorizado, aguarda liberação para pouso. Sim, Quebec, redacando com o número 2. Descendo para 2.000 pés com o 1-0-1-7, autorizado LS, X-ray, reporte estabilizado. 1-9-2. Controle. Equipe Delta, 1.000 pés, pro do farol de Itapuã, reporta no ideal de descida. Aqui Luiz, reporta visual com 1-7. Passando 1-7-7, dá 3-1-5-5. 3-1-5-5, chamei agora Recife no 251, alternando no 3-3-2-5. 1-2-5-1 no 3-3-2-5, dá 3-1-5-5. Houston, Oscar Controle. Já tá voando direto para a ferida presente. Tenho no meu pé. Informação, nós temos o tráfego do Mike Eco Delta. Tá no oceano com a proa do farol de Itapuã. Tráfego agora está à posição de 12 horas, 20 milhas, rumo oposto, mantendo 1 mil pés. Poderia fazer a ascensão para 1.500, Oscar? Livre, Fox Tango Oscar, ascensão 1.500 pés, direto Siri. Quatro horas de autonomia alternando com pessoas.